Ora, estão bem-vindos aqui a mais emissão, neste mês de outubro, de Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. Temos tido a vantagem, nos últimos destaques, de conseguir fazer destaque ao álbum, sendo da semana em que ele está de saída para venda. Em alguns casos, como foi Sérgio Godinho, inclusive fizemos a antecipação na semana anterior. No caso presente, falamos de O Ludo, sendo que já não é estreia aqui na Boa Nova. Se bem se recordam, em 2009 falámos aqui do EP Nascituro. Portanto, de algum modo, já são pessoas que se identificam com a Rádio Boa Nova e andam aqui a passar já há alguns anos. Sendo certo que agora nasce não um EP, mas sim já um LP, sendo que tem aqui vários temas novos, traz dois temas ainda, curiosamente, como temas extra, mas são temas que já conhecíamos por via do Três Pistas. Portanto, são 11 mais 2, portanto 13. E é preciso no dia 13 também que estamos a falar nesta emissão de Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, para apresentar então um almirante. E vamos já saber com o Paulo Ferreirinho, o baixo e um dos mentores deste projeto, saber como é que de Nascituro se passa em tão pouco tempo para uma patente tão elevada da Marinha. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Muito obrigado. Como é que se passa de uma patente tão elevada? Pronto, o nosso percurso desde 2009, como acabou de dizer, foi em 2009 editarmos o Nascituro, uhum. Depois em 2010 editámos outro EP pelo Ótimos, foi Mil Tentações, e pronto, já tínhamos programado fazer o nosso primeiro longa duração, o Almirante, agora em 2011. É assim, temos duas músicas que vêm do EP Mil Tentações, uhum. E temos duas músicas, se bem que são com arranjos diferentes, do Nascituro. E assim, acaba por ser um percurso natural. Primeiro aventuramos-nos em coisas mais pequenas, não é? Aventuras mais pequenas. Depois passamos para longa duração. Pronto, neste nosso imaginário que criámos, acaba por ser juntar tudo, não é? Acaba por ser um trabalho maior. E eu comecei com esta provocação logo, até percebendo pelas novas versões dos temas que já conhecíamos do Nascituro. Acha que sentiram que era importante que elas entrassem neste LP e com estes novos arranjos, até para denotar quem dissesse o Nascituro, algum crescimento da banda? Sim, mas não se trata, só como quando tocamos em conjunto, quando fazemos música, julgo eu que não nos apercebemos do crescimento ou da evolução. Uhum. Cada coisa tem, cada composição, se assim se pode chamar, tem o seu tempo. Está datada no tempo. Exatamente. Uhum. E pronto, isso deve-se à evolução natural, individual de cada um e de grupo. Não chegamos, ou raramente chegamos, à conclusão que agora estamos, ou seja, mais maduros do que estávamos. Embora, claro que existam, pronto, evoluções técnicas, porque já tocamos há mais tempo juntos, temos de união, de grupo, digamos assim, em termos, já nos conhecemos. Sim, musicalmente. A própria empatia que queria. Claro. Mas, pronto, a evolução acaba por ser... É natural, mas não é pensada nas pessoas que compõem. Boa Nova, um mundo de emoções. mais apresentar aqui os seus colegas de banda e falamos então do David. Aliás, é um dos fundadores logo de início, não é? David Anjos com o Nuno Campos. É, exatamente. Que se mantém o Paulo Ferreirinho no baixo, o Felipe Cabeçadas e o João Batista. É, exatamente. Não é? Depois ainda aqui há um conjunto de participações, neste caso com sopros, trompete, trombone, depois lá à frente acordeão também. Exatamente. Enfim, o que é que sentiram para entender que havia participações que iriam enriquecer os temas e como é que se foram escolher estas pessoas para participar convosco? É assim, nós inicialmente, pronto, na temática do Almirante, que já mais à frente iremos falar, existe um alter ego criado que acaba por ser a personificação do conjunto das cinco pessoas. Isto é, não é a personalidade individual de cada um, é sim a dos cinco, e daí criarmos uma personagem, que neste caso é o Almirante, uhum, que vagueia, digamos assim, no mar e é o conjunto de nós cinco. Isto aqui é um conceito geral de CD. No entanto, a priori, nós tivemos a intenção e tínhamos a intenção de tornar este álbum um pouco mais característico ao nível de sonoridade, inclusivamente, pronto, de certa forma, procurar algumas vertentes um pouco mais latinas, nomeadamente na América do Sul, nomeadamente mexicano, nomeadamente, porque isto já advém de algumas composições desde os primeiros tempos, e com isso darmos uma sonoridade mais híbrida, se assim se pode dizer, inclusivamente procurar algumas raízes populares portuguesas, mas com uma sonoridade mais latina. Latina digo nos sopros, não é na questão quase mariachi, quase. Foi uma intenção de álbum que no fim, de construção, digamos assim, que no fim das contas, se assim se pode dizer, acabou por se dissipar um pouco. Quando ouvimos, não retemos essa ambiência. No entanto, o convite a esses instrumentos em particular, o trombone e o trompete, deu-se a isso, a uma intenção de compor com um tipo de sonoridade um pouco mais híbrida, que não fosse tão recorrente no pop-rock. Saíste. podemos já passar à margem, já falou da questão do Almirante, e vamos pegar até pela via da imagem e da imagem do videoclipe, perdão, do teledisco. Exato, exatamente. Que está na nossa página, pode ser frequentado por todos os nossos ouvintes aqui da Boa Nova, mas também poderá ser visto na vossa própria página do Ludo. De internet, exato. Exatamente. Portanto, está lá o link, mas já pode ser visto. E isto próprio cria o ambiente ideal para aquilo que é as histórias do Almirante. Precisamente. Que foi filmado, ou que sei, no Palácio de História. É. Isto, enfim, antes de mais, já que estamos a falar para o Algarve, não é? Precisamente. Razão pela qual é tudo muito, muito algarvio, até a própria gravação que foi feita nos estudos de Pemix, não é? Exatamente. Os estudos de onde partiram várias coisas, para além de dizer, entre aspas, não é? Exato. Então, fala-nos um pouco desta história e que, curiosamente, desde já lhe digo, ao ver o teledisco, fico com a sensação que aquilo vai ter uma sequência, porque parece que há ali uma história que fica mal contada. Inacabada. Ou, inacabada, exatamente. Não, isso acaba por ser quase autoria e especificidade de autoria do realizador. Pronto, a história... Pedro Pinto, não é? Exato, Pedro Pinto. Ele já tinha trabalhado connosco no vídeo da página, no vídeo da minha culpa também. Fizemos um vídeo, criámos um vídeo de uma música que está a sair, que sai no EP Mil Tentações, que é o Musar, e fizemos um vídeo também. Assim, trabalhamos com ele, gostamos muito do trabalho dele e damos-nos bem a trabalhar em conjunto. O que diz respeito à história, basicamente acaba por ser um humor mal entendido, não é? Existe quase um... Como se pode dizer? Isto acaba por ser a minha interpretação daquilo que vejo e daquilo que falámos, mas também foi a interpretação dele sobre a letra, que acaba por ser um devaneio de uma relação em que... Como vocês dizem, a terrível consequência de um beijo. Exatamente. Mas que, na realidade, a pessoa que vai buscar a sua mulher, digamos assim, é realmente o marido. E existe... E pronto, e acaba por ser um sentimento. O vídeo em si acaba por ser o reflexo de um sentimento. Não é propriamente uma história contada do início ao fim. E devido a isso é que eu digo que provavelmente não haverá uma sequela, se assim se pode dizer. Uhum. Não haverá uma continuação. É, na realidade, e tal como na nossa música, nós falamos de sentimentos e os sentimentos acabam por ser abstratos, que são pouco explicáveis e facilmente, aliás, e entendíveis de formas diferentes por várias pessoas. Aquela é uma visão do realizador. Pronto, quando analisa a letra. Tu não te vais do single, fica, não te vais daqui. Exatamente, fica, não te vais daqui. Provavelmente não. O João Batista e o David, que escreveram essa letra em conjunto, têm outro ponto de vista. Mas é isso que é interessante no trabalho artístico, não é? Acaba por ser a visão sobre a letra, a visão exterior sobre a letra. E pronto, isso acaba por existir sempre. Agora sim, em relação aos pormenores mais técnicos, nós temos um gozo enorme em fazermos as coisas no Algarve, nomeadamente utilizarmos paisagens que são algarvias, nomeadamente utilizarmos alguns edifícios como produto, pronto, artístico, nomeadamente a questão do Palácio de Estoi, que é um aconselho vivamente quem puder lá visitar, porque é lindíssimo. E pronto, e quisemos enquadrar aquele glamour quase dos anos 20, bem que aquilo é do Renascimento, aquilo é de, ou seja, 1600 e tal. E quisemos enquadrar isso naquela paisagem. E isso foi interessante. Um conjunto de figurantes que se dispuseram, enfim, a fazer um trabalho, como disse, para enquadrar na época, que está muito interessante. E estamos a falar aqui no preto e branco, desde logo. Exato. E tem, digamos que tem um requinte ou um exercício, que acaba por ser um exercício de vídeo e de manipulação de vídeo, que nos dias de hoje é possível, no vídeo digital, aliás, no vídeo analógico, lógico, também, mas que acaba por ser um quase ou seja, uma simulação de stop motion, que é uma técnica de vídeo em que acaba de ser recorrente. Utiliza-se muito no VJing, com as pessoas que manipulam o vídeo em tempo real. Acaba por ser dar uma linguagem a uma linguagem contemporânea, embora, pronto, sempre se usou, né, desde o início do cinema, mas dar uma linguagem contemporânea a uma imagem que acaba por ser retro e acaba por ser um revivalismo sobre o que existe hoje em dia, nomeadamente o guarda-roupa, nomeadamente tudo isso. Por isso, assim, acaba por haver ali uma ambiguidade de linguagens, não é? Contemporâneas, no que diz respeito à manipulação do próprio vídeo, mas depois, no que diz respeito à própria imagem, há um revivalismo. E acaba por ser isso, não é? Acaba por ser, os Ludo também acabam por viver um pouco nesse mundo de ambivalências, não é? Os nossos sentimentos vão à procura daquilo que mais nos é querido. Este single sai em agosto, a pré-anunciar aquilo que será o Almirante, já com imagem na internet, e como disse, é lá que se pode ver este videoclipe, o teledisco. Exato. Curiosamente, e já aqui me referi-me várias vezes, o problema está que este vídeo, para ser apresentado na televisão, não tem espaço. Não é este, são todos. Infelizmente não há problemas musicais nos canais que permitam dar isto. É. Quanto é o investimento nesta imagem e, claro, a pena também de que depois ela não seja massivamente passada? Para não ser pesada, pronto, é o seguinte, isto acaba por ser um problema geral em termos económicos na música hoje em dia, que acaba por ser, para se fazer altas produções, ou seja, é necessário dinheiro, não é? Porque normalmente são profissionais que trabalham nas áreas e pronto, cobram-se pelo seu trabalho. Nós, no nosso caso, e como muitas bandas portuguesas, e como, infelizmente ou não, porque depois acaba por trabalho artístico propriamente dito, não se reflete numa grande produção ou não, mas grande parte das bandas têm, digamos, têm os orçamentos cortados, e as bandas hoje em dia acabam, e principalmente em português, em Portugal, começam a tratar de fazer um pouco de tudo, não é? E serem elas próprias empreendedoras do seu trabalho no conjunto, quer musical, quer de imagem, quer de vídeo, quer de promoção, quer de edição de autor, que no nosso caso acaba por ser assim, acaba por funcionar, não sei, quase como uma empresa. E isso... Para bem, para mal, não é? É, traz mais-valias e ou não, não é? Nós neste momento, da música mundial, ou seja, temos produções muito mais modestas, ou seja, do que tínhamos há, sei lá, nos anos 90 ou nos anos 80, em que a indústria musical tinha bons lucros. Exatamente. Havia grupos que davam um retorno garantido. Exatamente. Mas, e hoje apostava... já não é assim, não é? Os próprios Rolling Stones abandonaram a EMI, não é? Estava precisamente a pensar nisso, inclusivamente porque tenho estado a ouvir um álbum de Rolling Stones e a pensar o Voodoo Lounge, que é de 94, salvo erro, e é uma produção megalómana. E hoje em dia não há condições para fazer isso. E, voltando aqui à nossa, ou seja, microeconomia, as bandas portuguesas sofrem muito desse mal, não é? Não têm propriamente capacidade económica para apostar muito num vídeo, para apostar muito numa produção, inclusivamente de promoção. Porque, daquilo que me disse, porque existem poucos espaços na televisão para passar, porque a internet não é propriamente lucrativa. Eu não estou a dizer que este trabalho tem um âmbito de lucro, mas o profissionalismo, não é? Ou a profissionalização de determinadas áreas de trabalho faz aumentar a qualidade. Claro, claro. Porque as pessoas dedicam-se mais horas. Tudo isso está posto em causa hoje em dia, não é? Claro, claro. E hoje nesse âmbito, as coisas acabam por ser postas em causa. No nosso caso, acaba por ser quase uma coleta conjunta, não é? Nós tocamos para podermos fazer. É um registro artístico, ou seja, nós trabalhamos para poder fazer e para podermos criar. O que virá mais valia, pronto, isso será bem mais adicional, mas neste momento acaba por ser uma concentração. Nós concentramos-nos para pagar, ou seja, determinada produção. Não? Embora tenhamos amigos que trabalham connosco de uma forma que são profissionais, e no meu caso em particular também, que para além de músico sou designer, também tenho todo o gosto em... A quem se deve o trabalho? Exato, abrir essa valência, não é, da minha atividade profissional, e pronto, e acaba por ser assim consistente. Agora, isto é um problema que acaba por existir, que gradualmente podemos vir a sentir esse decréscimo de qualidade nas bandas, quer musicalmente, quer ao nível de imagem, por uma dificuldade. E realmente é pena dizer isto, mas por uma dificuldade orçamental, porque as pessoas já não se sentem, de certa forma, motivadas a produzir com mais qualidade. E lá está, a tendência hoje em dia acaba por ser o viral, não é? Em que se pega numa câmara amadora e faz, porque pode ser interessante, mas é barato, mas é simples. Nos dias de hoje, que estamos numa altura em que vivemos a multimédia, todos os dias, com os telemóveis podemos fazer um vídeo, com um iPhone mesma coisa, com uma câmera amadora fazemos post no Facebook. Estamos cada vez mais multimédia, mas ao nível de produção vivemos mundos antagónicos, não é? Vivemos a perfeição técnica, mas depois vivemos também uma tendência amadora, não é? Exatamente. Associada àquilo que é efêmero. É, exatamente. Todos os dias caem coisas novas, algumas vezes chegam a ouvir. Precisamente. E vão passando. Precisamente. Isto provavelmente, e eu gostava, pronto, só a título de opinião, não tendo propriamente a ver com o assunto em que estamos a falar, mas isto deve-se, se calhar, a uma questão económica em relação à música. Nos dias de hoje, a multimédia, não é? As televisões, a Mel, a Zona, o que quer que seja, trabalham com as questões do MyWay ou a Music Box ou o que quer que seja, e o retorno financeiro que o músico tem, quer da SPA ou quer da própria empresa que comercializa a sua música, não é elevado. É assim, está assumido nos dias de hoje que desmaterializamos o CD, não é? Mas ainda se continua a ouvir música e continua-se a comercializar, nomeadamente a Mel ou a Zone ou a SAP ou o que quer que seja. E são provavelmente essas empresas que têm que fazer, têm que criar acordos com a SPA para fazer que a indústria se mantenha, não é? Que se queira produzir, que se queira aumentar a qualidade do produto, não é? Quer ao nível sentimental, quer ao nível de produção, não é? Acaba por ser delicado num país como o nosso, em que não há indústria, não é música. Se fosse um processo simples, não estaríamos aqui a discuti-lo, e já estamos a discuti-lo aqui seguramente há vários anos. Portanto, sim, exato. É um problema que é transversal a todas as bandas, quer as que estão implementadas, quer aquelas que estão a começar, e transversal a todas as editoras, quer às edições de autor, quer àqueles majors que dominavam até há 10 anos atrás, dominavam o mercado. Precisamente, não. Precisamente. Pronto, acabaram. Por um lado, isto, a conversa acaba por ser, ou a minha opinião, acaba por ter um cariz quase económico. Mas eu não tenho este ponto de vista, não é? Eu Sim, mas acredito é, que. Como diz alguém, não é? É com o dinheiro que se pôs mais na mesa, não é? Pois, isso também é verdade, mas acredito que surjam trabalhos artísticos extremamente interessantes devido a esta dificuldade. E isso é realmente... A democratização da música, também é que exato, mas isso é a história da música. Exatamente. Isso depois será analisado no futuro, não é uma questão do presente. Ainda assim vamos aqui dissecando de volta e meia, ouvindo as vossas opiniões enquanto bandas também, aquilo que está a ser as dificuldades para quem quer começar. Sem dúvida. Mas porquê que de repente sinto o teu calor? É difícil descrever. Sinto que estranho tudo. encontrei a minha janela. Encontrei a minha janela. Por onde foste então? Na minha viagem não entras. Da minha sinceridade não passas. Do meu amor já não comentas. Sinto o teu calor. Mas porquê é que de repente sinto o teu calor? Mas porquê é que de repente sinto o teu calor? É difícil de escrever. Já aqui vários já disseram que efetivamente o que dá retorno é alguns concertos, não é? E aliás, o Rose Blanca dizia aqui há uma semana atrás que o terceiro disco feito com os concertos do segundo, o segundo os concertos do primeiro, e bom, de um bocado isto, não é? A vossa perspectiva de concertos após este lançamento de Almirante é de que eles sejam, haja um aumento exponencial ou não, tendo em conta que a visibilidade de Ludo aumenta com este lançamento? Sim, digo. Nós pretendemos fazer uma digressão de promoção do álbum. Temos algumas datas marcadas. Vão deixar o Algarve, vão deixar o Ninho. Claro. Mas... é muito bem que venham até cá acima, até da zona de Coimbra, até Viseu. Sem dúvida. E eles bater lá à porta, para ver como é que vocês se portam por cá. Sim, que teríamos uma honra enorme. Nós pretendemos com o lançamento do Almirante, tocar bem mais e tocar fora de portas, assim se pode dizer. E acho que sim, vai surgir, porque a repercussão de um álbum é diferente da repercussão de um EP. Exatamente. E pronto, sim. Inclusivamente, e ainda daquilo que estava a falar na questão anterior, temos tido a felicidade de ter, por exemplo, parceiro da SIC, que é a SIC Radical. Neste momento temos lá um separador com a minha culpa, que ainda acaba por ter um álbum, uma música do EP Nascituro. Isso tem repercussão, não é? Acaba por depois fazer interessar determinados agentes de promoção de espetáculos e coisas assim. Vai despertando a curiosidade das pessoas. Ao entrar sem ti, a minha culpa, minha tão grande culpa na janela que fechou. a chance de pensar. E muito provavelmente pessoas que agora vão adquirir, enfim, e a seguir ao adquirir, vou dizer, a copiar. Acho, sim, é, são os dias dois, claro. Como disse o Sérgio Godinho, faz parte. Exato, faz parte. Portanto, que vão à procura de nascitura, muito provavelmente. Sim, exato, o trabalho nesse âmbito acaba por haver também, e isto não é negativo, uma desvalorização do álbum por si. Porque quando nós temos a facilidade de ir à internet, nós podemos tirar a obra toda do artista, uhum. Não é? De uma forma muito mais simples, quer de uma forma legal ou quer de uma forma ilegal. Nós temos sempre disponível a obra do artista e a preços muito mais convidativos, ou então de uma forma ilegal, que é muito mais fácil, não é? Acaba por tirarmos numa hora, tiramos os nossos três álbuns, assim uhum. Se pode dizer. E ouvimos tudo, acaba por ouvimos a obra toda, não ouvimos uma obra em particular, uma interpretação daquele momento, não é? Em 2011 fizemos o Almirante, mas um ouvinte que se interessa vai ouvir a obra toda, isso é muito bom. E o Almirante, gosto muito de disco físico, qualquer coisa que está claro. Na minha prateleira. Claro. Consegues ouvir-me? São palavras tuas. Consegues senti-las? Um vazio profundo num copo de vinho. Tinto é o sangue que corre vazio. Vazia é a rua. Já te vi aqui. Um susto de alegria. Vem comigo agora. Se for às duas tarde. Levo o teu perfume, por faz o ditado, que mais vale tarde, que mais vale tarde. Tu disseste tudo e eu não disse nada. Ouvi um barulho, acordei agora, acordei agora, acordei agora. Já me fui embora. Mais vale tarde que nunca. Agora é tarde. Já me fui embora. Mais vale tarde que nunca. Agora é tarde. Já me fui embora. Mais vale tarde que nunca. Agora é tarde. Voltamos aqui à fase dos desafios, que já fizemos a quando nos turmas, mas vamos repeti-los aqui. Imagino que venha tocar aqui ao Liberdade Hospital e que pode trazer convosco duas bandas. Sim. Que duas bandas nacionais trariam hoje em dia para tocar convosco? É uma pergunta difícil. Não. Eu tenho, falando a nível pessoal, muitas bandas em Portugal que fazem um trabalho muito, muito bom. Acho que se tivesse... Nós tocámos uma vez na Queima de Coimbra com os Peixe Avião. Uhum. E gostámos muito, não nos importávamos de repetir. Os X-Lives têm um excelente trabalho também. Os Virgem Suta também, por serem do Sul, por serem de Beja, também têm temos uma ligação interessante. Um Jorge Bem-vindo. Exatamente. E a seu lado, meus sonhos tomaram formas que nem ouso contar. Cruzei os céus, rasguei mares de frente do avesso. E quem quer que visse, me via dizer. Há várias bandas que o legendário Tegerman tem um trabalho artístico fantástico. Sim, há muitas bandas que gostaríamos de partilhar o palco ainda. Muito bem, estão escolhidas. Eu acho que em Portugal volta-se a viver um, e já tinha dito isto na Nascitude, um ambiente criativo. Muito bom. Acabamos por perder alguns preconceitos de arriscar e com isso conseguimos mais valias na música. Incomoda-me um pouco, de certa forma, que os agentes musicais, nomeadamente os festivais de verão que existem e tudo mais, incidam demasiado sobre bandas internacionais. Uhum. E isso faz, de certa forma, castrar também a evolução das bandas nacionais, porque acabam por não ter as oportunidades de evoluírem ano por ano. Sim, levando isto para que as pessoas nos possam perceber melhor, para o campo de futebol, estão agora em voga, e falámos há pouco daquela seleção de sub-20, não é? É. Em que as pessoas não acabam por sobressair, não cá em Portugal, lá fora, porque cá em Portugal estão a sobressair aqueles que nós fomos lá buscar fora. Exato. Vê-se a questão do Benfica e do Porto, que são mais estrangeiros do que português, e realmente a formação, lá está, e na música isso também se passa, a formação, para além de demorar algum tempo, é cara, não é? É necessário investir no atleta para que mais tarde venha a dar frutos. E vamos ao segundo desafio. Agora vem a banda a ser internacional. Sim. E querem que o Ludo faça a primeira parte. De quem gostariam hoje em dia fazer uma primeira parte? É assim, as bandas que provavelmente, das bandas internacionais que de uma forma unânime nos têm interessado mais neste momento, e é um artista que realmente não tem uma repercussão internacional, mas que nós nos interessava muito, nos interessa muito ao nível de trabalho, é o Marcelo Camelo dos Los Hermanos. Lançou um álbum solo agora há pouco tempo. Exatamente, acabou de lançar um álbum fantástico. Pode estar até a verdade. O terceiro desafio é este. Imagine que vai vender tributo a um autor nacional, um autor, uma banda, e de qualquer em que o Ludo participe nesse tributo com um tema, uma versão de um tema. De que tributo gostariam de participar e já agora que tema seria esse? Que tema? É muito difícil. Nós temos duas versões feitas. Uhum. Uma delas irá sair no 3 Pistas da Antena 3, e que deu-nos muito prazer. Foi uma versão da Adriana Calcanhoto. Ah, é o outro, uhum. Exatamente. Aliás, com que vocês participaram no Mais Música. Precisamente, acabámos de gravá-la. Uhum. E temos uma versão do Otto da Pimenta, do Rui Veloso. É um álbum já antigo, uhum. Mas acabámos por lá ir. E já andámos às voltas com muitas músicas para fazer versão. Normalmente uma versão não pode nascer de uma vontade de gosto, tem que ser trabalhada, tem que ser mesmo trabalhada sobre para ver o que é que realmente podemos acrescentar ou podemos fazer ou podemos transformar. Por exemplo, há umas semanas, passou um documentário dos Heróis do Mar na televisão e tem músicas fantásticas para se poderem fazer versões. Se eu pudesse escolher neste momento, seria provavelmente a Saudade dos Heróis do Mar, uma música para poder trabalhar. Não quero dizer que resultasse, mas era uma música que me daria prazer. Ao redor desta fogueira, enquanto as armas descansam, deito meus olhos ao céu, pelas estrelas dos teus. Está aqui o desafio. E se o fizerem, já sabem. Tenho que dizer que já o fizeram. A história que antes te contei, pensa e refresca a memória na duração da teoria que montei. Dei mais um passo na dança e antes te ensinei. Sonha e acorda a lembrança na direção que encontrei. Incenso da saudade traz o aroma da expressão. A história que antes te contei, pensa e refresca a memória na duração da teoria. Senti que capaz de ter um universo maior, sem ser capaz de me conter. Venha, não é melhor o incenso da saudade, traz o aroma da expressão. E para terminar esta conversa, sabemos que este Almirante tem aqui músicas que foram sendo passadas no tempo, até porque já apareceram outros álbuns, ainda com versões diferentes, mas que foram sendo criadas. O que nos leva a pensar que provavelmente na gaveta ficou alguma coisa. O que é que ficou na gaveta e se ficou alguma coisa é para abandonar ou temos aí um general que venha aí a seguir? Não, a nossa intenção é continuar, como é lógico, continuar a produzir, criar álbuns, a criar conceitos. E neste âmbito acaba por ser um pouco antiga, não é? Nós criamos um imaginário, criamos uma envolvência e uma temática do próprio álbum. Digamos que os nomes das músicas em si são como se fossem o diário sentimentos do Almirante, dos seus receios, do seu problema. Isto é um conceito geral que abrange o álbum. Noutros álbuns faremos certamente outras coisas e vamos procurar eventualmente novas linguagens, quiçá novas formas de compor. Pronto, encaramos a música como um trabalho artístico. Ai, coisa boa que se tem, que se sente e não qualquer. Não querendo vulgar, sem espancar a flor, podes talvez escapar do que entendes ser. tinha ficado na gaveta. Exato. Tendo em consideração isto, nós juntamos as músicas, de certa forma, e pomos as músicas que fazem sentido estar. Temos outras músicas, mas achamos que não faziam sentido, não estavam em termos contextuais, da mesma linguagem. E sei lá, e digamos que em termos, inclusivamente, de crítica, inclusivamente na comunicação que chega ou no produto final que chega às pessoas, acaba por haver um interesse no que diz respeito à coerência. E a coerência acaba por ser também uma intenção de comunicação, porque se não houver, se nós colocarmos todas as músicas que temos disponíveis no álbum, pronto, não há propriamente um fio condutor e as pessoas que ouvem sentem que não é um trabalho que solidificado e consistente. E isto temos interesse, como é lógico, em que as pessoas ouçam e percebam. E também achamos que faz sentido, não é? Fazer um álbum com fio condutor. Ando sozinho, não me importo. Sigo mais um desafio. Dá-me um destino só pra mim. Sem vacilar, sigo o rumo. Sonho bom na tua casa, uma festa, uma festa. Festa só pra mim, qualquer dia, qualquer dia, de um dia, só pra mim. Queria ficar sem você. Verso do meu livro, leva-me ao colo. Vamos ficar aqui à espera e, tal como vocês dizem, enfim, senti-me mais quando apareceu mais um. Portanto, temos que perceber que essa história, agora, provavelmente já no Passo Estóio, será no Castelo de Silves ou no Sítio das Fontes. Exato. Que esse marido traído venha a fazer alguma das dele. Portanto, e nestas coisas, o português gosta muito de histórias com traição e por aí adiante. Exato. Portanto, vamos ficar atentos ao que é. Mas atenção, que isto, enfim, lá está, é o meu ponto de vista. Não é com sentido de traição, com sentido moral. É olhando para nós próprios que nós sentimos isso, não é? Que muitas vezes não nos entregamos, ou seja, numa relação, e nos sentimos a mais por uma dificuldade própria. Não é uma visão